A diferença entre o ser humano e os animais é a inteligência e a vontade, a capacidade de discernir e a liberdade de optar. Ser humano é idealizar, é correr atrás de sonhos, é planejar, é projetar, é desejar. Para Freud, o desejo não é um simples ato de realizar os caprichos carnais, como comer determinada comida ou ter uma relação íntima. Mas sim, um movimento do inconsciente que nos coloca em retornos a lembranças, a traços da memória que nos remetem a satisfações. E tais retornos, sobretudo, criam a expectativa de que esta sensação de prazer se repita. Macbeth recebe uma profecia de que será rei, mas para isso Duncan, o rei atual, teria que morrer. No coração do general, o desejo já estava instaurado. Talvez não o desejo do reinado, mas o desejo dos prazeres que tal título lhe traria. Em seguida, a premissa que ronda a natureza humana é anunciada pela lei de Macbeth. Precisamos dar um basta neste negócio. Chega! Ele me cobriu de homenagens e o meu prestígio junto ao povo não para de crescer. Vamos aproveitar a boa opinião que todos têm de mim, em vez de jogar tudo fora. Você estava bêbado de esperança. Caiu no sono e agora acordou com ressaca? Estou vendo que esse é o amor que sente por mim. Tem medo de ser o mesmo homem nos seus atos como nos seus desejos? Quer a coroa, mas é um covarde que diz: eu cobiço, e logo depois, mas não me atrevo. Como um gato quer um peixe, mas tem medo de molhar as patas. Por favor, pare. Eu me atrevo a fazer tudo que seja digno de um homem. Quem se atreve mais não é nada. Então, que animal convenceu você a me revelar os seus planos? Quando se atrevia a fazê-lo, aí sim você era um homem. E ao ser mais do que você é, você será ainda mais homem. Eu já amamentei várias vezes e sei o amor que uma mãe sente pelo seu filho. Mas mesmo se ele tivesse sorrindo para mim, eu teria arrancado do meu seio seus lábios delicados e teria esmagado sua cabeça no chão. Se eu tivesse assim jurado, tal como você jurou. Você tem medo de ser o mesmo homem nos seus atos como nos seus desejos. Lady Macbeth deixa claro para o futuro rei e para toda a humanidade que a natureza humana se completa na ação e não no desejo. Que a realização da vida está em ser ao invés de almejar. Quando ousou desejar, então sim você era homem. E será mais homem ainda na medida que os seus desejos se tornarem ações. O desejo do rei iminente poderia até ser válido. O meio para alcançá-lo, através do assassinato do rei Duncan, não. Macbeth perceberá isso só ao final da obra, mas Banquo já o havia alertado na terceira cena. Barão de Glamis e Barão de Condor, depois rei. Obrigado, meu amigo. Isso não alimenta sua esperança de que os seus descendentes serão reis? Aquelas que profetizaram Condor para mim prometeram nada menos que o trono para eles. Se continuar assim, você vai acabar se tornando rei. Mas é estranho. Muitas vezes, para que façamos mal a nós mesmos, o demônio nos diz verdades que não queremos admitir. Depois, nos abandona, e as consequências são terríveis. Duas verdades foram ditas como um prólogo feliz para o grande ato que vem a seguir, cujo tema é a coroação de um rei. Amigo, muito obrigado. Esta solicitação do sobrenatural não pode ser boa, não pode ser má. Se for má, por que me promete tanto sucesso com o que já se tornou verdade? Sou o Barão de Caldor. Se for boa, por que deixou-me seduzir por uma ideia tão terrível que faz meu coração disparar e que é contra a minha natureza? Os medos que sentimos não são nada quando comparados aos horrores que nos leva nossa imaginação. Meus pensamentos, nos quais o assassinato é mera fantasia, perturbam o meu mais profundo ser e não me deixam agir. Pois nada existe a não ser o que não existe. Na visão de Macbeth, só é homem quem é capaz de não desejar o que não deve. E nesta visão simplista e tardia, ele se submete a um esforço mental e muitas vezes físico de não conceber em seu íntimo desejos ilegítimos, e quando concebidos, dizer não a eles. E aí está a grande sacada de Shakespeare, o grande desenvolvimento de seu personagem e, sobretudo, a atemporalidade deste texto. A discussão, ela se coloca frente a uma verdade e duas saídas. A verdade é que os desejos nascem de uma forma natural, instintiva, alheia à própria vontade do ser humano, moldados pelas suas necessidades reais e pelas condições sociais e culturais. Os dois caminhos que se abrem a partir desta verdade provêm da diferenciação entre o homem e o animal. Se o homem é inteligente, tem a capacidade de usar de sabedoria para discernir. E se o homem é livre, tem a aptidão para escolher entre o certo e o errado. Afinal, se o desejo é esta construção social, então também pode ser desconstruído. Assim, por exemplo, uma jovem mãe que ao conceber e dar à luz, decide não ficar com o filho e o coloca para a adoção. A sociedade vai olhar para esta jovem e pensar: como que você vai abandonar um filho? Isso é desumano. Para esta jovem, seguir o próprio desejo é uma prática desumana perante a sociedade e a cultura em que ela vive, uma vez que outra pessoa irá sofrer com esta consequência do seu desejo. Mas então outra pessoa vai olhar para esta jovem e vai perceber que seguir este desejo a faz ser menos humana, mas negar este desejo dentro dela também a faz ser menos humana, uma vez que ela não estará feliz por completa e não poderá dar a esta criança tudo o que ela receberia caso fosse adotada. Quem pode ser sábio e ingênuo, calmo e furioso, leal e neutro, tudo ao mesmo tempo? Ninguém. O ímpeto desenfreado do meu amor dominou a minha razão. Aqui estava o rei, sua pele tão branca, manchada com seu sangue precioso, suas feridas como se fossem portas escancaradas, convidando a morte a entrar. E logo ali, os assassinos, com um crime odioso estampado em seus rostos, suas facas pingando sangue. Quem poderia controlar, tendo amor pelo rei e coragem para vingar a sua morte? Esta é a grande sacada da obra. A quebra deste conceito simplista de certo e errado. Na obra, Macbeth, para satisfazer seu desejo pessoal, instigado pela Lady Macbeth, se apropria do assassinato. Em sequência, percebe a grandiosidade e tão temerosa que é a sua escolha e tem a sua redenção com uma morte trágica. Em sua morte, nós vemos a justiça sendo realizada, nós vemos o bem comum sendo instaurado. Mas a sensação final é de que a gente entende Macbeth. De que a gente entende os caminhos que o levaram a chegar àquelas decisões. E entendemos porque também dentro de nós há milhares de desejos calados todos os dias que também temem a decapitação. Como uma tragédia deve ser, a sensação final não é de justiça ou de alívio. Mas é uma reflexão sobre a vida, sobre as escolhas, sobre o claro e o escuro que existem dentro de nós convivendo simultaneamente. Afinal, desejar é um impulso instintivo e involuntário. A concepção deste desejo e as ações consequentes são frutos de virtudes intelectuais e morais que são moldadas pela cultura, pela época, pela sociedade. E o que realmente nos move, o que realmente nos move são as consequências de nossas escolhas e a capacidade que teremos para arcar com estas consequências. Ela devia ter morrido mais tarde. Haveria então tempo para se lamentar. O amanhã e o amanhã se arrasta a pequenos passos, dia após dia, até o tempo chegar ao fim. E todos esses dias de ontem ilumina aos tolos o caminho da morte. Apaga a vela fugaz. A vida não é mais do que uma sombra que passa. É um pobre ator que, vaidoso e inseguro, toma a sua vez no palco e de quem depois não se ouve mais falar. É uma história contada por um idiota, cheia de fúria e de som que não significa nada.